3520, chama Centro Recife, Centro Recife, 12545, alternado 2685. 187, Kodak, 3, na zero, barulho. O ajuste 1014. Ok, pode ser da sua vida. É arco elétrico. Arco. Isso. Gol 8 na 7 da Procópia. para Guarulhos, 360 na Ufa Zulu 21. Pistão 90, curva direita, saída Arbo Elefa. Arbo Transição Elefa. Controle 119, decimal 35 e o transponder 5410. Zulu 1817. Correto, no ponto 5, chama pronto, 1817. Autorizado, chame táxi 1817. Táxi autorizado em frente, Índia Alfa, teu ponto de espera, pode falar. Índia Alfa, teu ponto de espera, pode falar, pode falar, pode falar. Quantos a bordo? 152, autonomia 3, alto, 54, avião, acabou. Decola pista no 0, no 50 graus, 7 no 8, no 7. Um desses aéreos 50 chegada a Mari.